Alô? Amor? Oi, amor. Onde você tá? Eu tô aqui no estúdio gravando. Você vai demorar? Não, daqui a pouco eu tô chegando. Demora não, tá? Tá bom, beijo, te amo. Lembro o dia, lembro o mês, lembro a hora e lembro o ano. Você com suas amigas na porta da escola junto conversando. Você olhou pra mim e eu pedi para te conhecer. Confesso que eu não esperava que a minha esposa seria você. Achava que só ficaria aquele dia e aquele momento. De uma maneira incrível você me mostrou o que é sentimento. Ficamos um dia, dois dias, três dias, ficamos dez dias, ficamos um mês. Foi quando levamos em conta que o nosso romance seria de vez. Passamos por várias barreiras, enfrentamos juntos a dificuldade. Mostramos que sim é possível alguém ser feliz e amar de verdade. Te quero comigo pro resto da vida, pra ser minha esposa, amante e amiga. Mãe do meu filho que me põe no trilho, sempre me apoiando e tampouco brigando. O destino nos trouxe para o mesmo lugar. Unidos buscando manter um amor que já está firmado. No livro da vida já estava escrito caminho em lado a lado. O destino nos trouxe para o mesmo lugar. Amor não é uma simples palavra que é fácil de ser falada. Tem que estar de coração aberto seguindo essa longa estrada. Lembro o dia, lembro o mês, lembro a hora e lembro o ano. Você com suas amigas na porta da escola junto conversando. Você olhou pra mim e eu pedi para te conhecer. Confesso que eu não esperava que a minha esposa seria você. Achava que só ficaria aquele dia e aquele momento. De uma maneira incrível você me mostrou o que é sentimento. Ficamos um dia, dois dias, três dias, ficamos dez dias, ficamos um mês. Foi quando levamos em conta que o nosso romance seria de vez. Passamos por várias barreiras, enfrentamos juntos a dificuldade. Mostramos que sim é possível alguém ser feliz e amar de verdade. Te quero comigo pro resto da vida, pra ser minha esposa, amante e amiga. Mãe do meu filho que me põe no trilho, sempre me apoiando e tampouco brigando. O destino nos trouxe para o mesmo lugar. Unidos buscando manter um amor que já está firmado. No livro da vida já estava escrito caminho em lado a lado. O destino nos trouxe para o mesmo lugar. Amor não é uma simples palavra que é fácil de ser falada. Tem que estar de coração aberto seguindo essa longa estrada. Mixtape Mixtape Chris Dogs.